logo mais. É oi, moçada. Forró do Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Não é mais preciso a gente ir pro norte pra dançar baião, nem arrasta pé, porque aqui mesmo no Forró do Zé a gente se espalha do jeito que quer. E o Forró do Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o Forró do Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Lá tem sanfoneiro que toca e que canta, mulher que encanta aquele salão. E o Zé do baile comanda a festança, todo mundo dança com satisfação. Forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. O forró do Zé é organizado, é fiscalizado pelo próprio Zé. Se uma mulher corta cavaleiro, vai logo ligeiro fazer o café. O forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Hoje eu vou. Até Paraíba já tem que se divertir no Rio de Janeiro. Forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Lá tem sanfoneiro que toca e que canta, mulher que encanta aquele salão. E o Zé do baile comanda a festança, todo mundo dança com satisfação. Forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró de Zé do baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró do Zé do baile tá pegando fogo.